Sou louco e o fator é cognitivo. Ondas sonoras de qualidade, pois seu tempo não é tem hora. Positividade tá fluindo, fica à vontade, seja bem-vindo ao nosso ritmo. Sou louco e o fator é cognitivo. Ondas sonoras de qualidade, pois seu tempo não é tem hora. Positividade tá fluindo.